Para Alternativo, para Nerdia Alternativo. Que passa, ticos? Estamos começando mais um Para Alternativo. Sim, você não ouviu errado. Não estamos gravando no feed do Los Ticos, estamos gravando aqui no Para Alternativo. Isso significa que, sim, Bruno Aldi não irá editar isso daqui. Quem irá editar isso aqui será Alexandre Nerdmaster. E aqui quem fala sou Sueli. Eu. Não! José Guilherme, o Nerd Slave. E vamos começar aqui esta gravação. Qual que é o tema de hoje? Eu não tenho ideia. O tema de hoje é arte do improviso. Sei lá porque que a gente vai gravar isso daqui. Então vamos lá. Vou apresentar os lixos que estão aqui comigo hoje, começando por ele. O lixo tóxico de Goianinha. O lixo tóxico daquele lugar que eles enterraram tudo porque tava tudo cheio de césio. Sim, dá outra cabeça. É nessa parte do episódio que a gente improvisa uma frase engraçadinha só pra galera fingir que a gente é espertão e rir. Burro. Oh, é. É isso. É, era pra ser agora, mas acho que você deixou passar, não tem problema. Vamos lá, depois você improvisa isso daí. E tem ele. Ele que não entendeu o que era uma encruzilhada e foi fazer do lado da linha do trem, Johnny Ross. Olá, meus queridos. Improviso bom mesmo é Caju e Castanha. Ninguém faz melhor que esses caras. Nossa, velho. Você falou isso, eu já comecei a ouvir a batidinha do pandeiro já. Caralho. Não tem como, véio. Cara. Mano, Caju e Castanha, eu não sei porque eles tocam o pandeiro. Porque era só chegar com um pendrive com... Já era, acabou. Soltar a rima, né? Soltar a rima. É, pra dar mais emoção, porra. Nossa, Caju e Castanha, mano. Que vergonha de você, Johnny. Tá aqui, pariu. Vamos lá. E continuando, tem ele que você já ouviu, ele que improvisa em ser branco e não conseguiu, Rodolfo. É que eu não desenvolvi a habilidade do Michael Jackson, mas logo menos, cara. Tu vai pegar a criancinha mesmo? Opa! Era outra habilidade. Tava falando de apanhar do pai, mas aí eu lembrei que eu não tenho um. Legal. Não te falta habilidade. Rodolfo, não te falta habilidade. Falta habilidim. Nossa. Pior que essa foi boa, velho. Puta que pariu. Parabéns, Johnny. Essa foi boa. E vamos aí com esse biridim. Eu esperava essa do Audi, cara. Nossa, velho. Encarnou o Chicos, ele não faz isso, hein? Não faz. Você, ouvinte do Para Alternativo, do Para Nerdia, ele fez exclusivamente pra você. Sim, ele nunca fez dessas no Los Ticos, isso é totalmente novidade aqui. Bom, então vamos lá, vamos falar do quê? Antes da gente entrar no nosso tema aqui, por que a gente foi chamado aqui? Porque nós somos o Los Ticos, e o Los Ticos se diz como, se define, né, como o podcast mais improvisado do mundo. Sim, por isso que estamos aqui. Você vai entender daqui a pouco quando a gente começar a nossa pauta. Até mais! Recado! E aí, ouvintes, mais um Para Alternativo, esse vai sair com um pouquinho de atraso, porque a vida é uma desgraça, e como o assunto é improviso, eu não poderia chamar outro podcaster e podcast do que Los Ticos, na figura de ninguém mais, ninguém menos, que o seu Zé Guilherme, o co-host, que é tão improvisado que nem host daquela merda ele é. Fala, é Zezinho. Verdade. Olá, eu sou o Coco Host do podcast Los Ticos. Eu não sei se um dia eu vou virar host, porque o Ucho fala que vai voltar só pra não deixar eu virar o host de vez. Então, sei lá. Eu tô aqui, velho. Enquanto tão gravando, eu tô virando host dessa porra. É isso aí. Mas me conta a história. Quem começou esta merda? Quem começou essa merda foi o senhor Bruno Aldi, juntamente com o Ucho. Os dois começaram o podcast. E aí tinha a galera toda lá que... É, alguns trabalhavam com o Bruno. Acho que o Glomer trabalhava com o Bruno na época. E o Pino estudava com o Ucho. E aí eles começaram ali. O Bonilha e o Ben, que é a galera toda da primeira geração ali, eles eram da rua do Ucho. Aí eles fizeram essa... juntar essa merda toda ali. E eles começaram a gravar o podcast porque era o que se fazia na época, né? Porque tinha acabado a bandinha de garagem, ninguém mais tinha bandinha. Que o funk veio comendo solto. Aí eles falaram, ah, vamos fazer o que agora? Vamos gravar podcast. Aí foi isso que aconteceu. Que ninguém comia mais ninguém, né? Bando de Não, isso aí não. É, na verdade, já tinha, né? Já tinha um gasto a ruela de todo mundo ali. Não tinha mais o que fazer entre eles. Aí eles falaram, não, vamos gravar um podcast aí. Aí, pra entender um pouco melhor do que aconteceu, a gente tem dois episódios interessantes, que são os episódios especiais de primeiro e segundo ano do Los Ticos. Esses dois episódios contam bastante da história do começo do podcast. E aí, agora a gente já tá aí na quase terceira geração, né? Porque a gente é o Pokémon do Césio, então é isso que acontece com a gente. Então, para os meus ouvintes, passe qual é o endereço do Los Ticos. Sim, estamos em todos os agregadores e tem o nosso site podcastlosticos.com.br. Todos os nossos posts estão lá, tudo que sai de episódio está por lá. É, mas estamos em todos os agregadores. Esses dias aí falaram que a gente está até no Deezer e eu nem sei te dizer como, mas está lá. Tá bom, então. E aí, queridos ouvintes, fiquem agora com este episódio que parece que foi improvisado e foi mesmo. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Voltamos após essa apresentação escrota. Se fui eu que falei, foi legal. Se não foi, foi escrota mesmo, porque isso aqui é tudo improvisado. E entramos aqui já na nossa pauta. Sim, o Los Ticos se define o podcast mais improvisado do mundo. Será que somos mesmo? Eu não sei, cara. Vocês acham que a gente ainda é o podcast mais improvisado do mundo? Tem pauta? Ah, tem, né? Um papel de pão aí. Cara, eu vou te dar uma definição simples. Quando no dia da gravação, às 10 horas da noite, quando já deveria ter começado há uma meia hora, a gente não sabe nem quem vai gravar e chama o convidado de última hora, acho que dá pra falar que é improvisado. É verdade. E normalmente o convidado é alguém do Laranjado. Só pra... O grupo do padrinho que é onde vem mais fácil, né? Não, a gente manda nos padrinhos. A gente manda nos padrinhos e o padrinho fala, foda-se, não quero saber de você. Vamos só gravar. Tinha um otário que convidavam, o cara aparecia sempre, agora quando falam, dorme. Sei lá o que acontece. Teve um arrombado que veio só pra estragar o áudio do podcast, né? Mas a gente vai falar que é o Rodolfo, não, porque a gente não chama esse tipo de gente pra gravar. Não, isso quando não dorme, caga o áudio, cara. Isso não acontece não, cara. Ó, vou falar pra vocês o seguinte. A gente já foi podcast mais improvisado do mundo, hoje a gente é o podcast mais terceirizado do mundo. Por quê? Porque já estamos na segunda geração de participantes do Los Ticos, indo quase para a terceira já. O Rodolfo já é praticamente da terceira geração. Bom, se você ouve Los Ticos... Você vê que a qualidade só cai, né? Você achava que não dava para piorar. Mas aí, cara, na boa, vamos pensar direito aí. Da primeira geração, a gente tinha um rapaz conhecido como Bonilha, sim. O cara tem um coque samurai, não dá para a gente pedir muito também. Né? Vamos ver bem aí. Só que o seguinte, o que a gente tem que pensar aqui? já fomos podcast mais improvisados, somos agora o podcast mais terceirizado. Por quê? Porque tem muita gravação que ninguém da primeira geração aparece. Opa, então, esses daí não foram demitidos já tem um tempo já? Alguns sim, alguns não, alguns já saíram, mas Dalton, ninguém sabe o que aconteceu. Eu vou te explicar uma coisa. Quando eles abrem mão do projeto, não é demissão, não. É abandono mesmo, tá ligado, né? É. Mas aí, nesse caso, não seria abandono de incapaz? É, faz sentido, mas aí apareceu alguém pra cuidar. É. Mas eu posso dar um exemplo aqui muito legal. Por exemplo, Los Chicos já foi bom. Já ouvimos isso. Los Chicos já teve uma época que Los Chicos foi legal. As pessoas dizem, nossa, na época que Los Chicos era bom. Ninguém acredita que alguém já falou isso. As pessoas que falam isso não sabem dos bastidores, né? Porque se soubessem, ficariam enojadas, né? Porque hoje em dia tem até pauta, cara. Apesar da gente ter problemas aí com os participantes, tem pauta, cara. Já é um começo. Tem. E agora então, Chico News não conta. As pessoas que falam isso, falta bom senso na vida. Ah, sim. Com certeza. Mas é um ótimo momento pra eu trazer aqui pra vocês o motivo do Los Chicos ser o podcast mais improvisado. Né, desse ser o slogan do podcast. Eu fui atrás, fui pesquisar, e eu descobri que quando eles começaram o podcast, talvez vocês que são participantes talvez até já saibam disso, mas quando o Los Chicos começou, era pra ser um bate-papo, olha só que virgem, segura isso daqui, era pra ser um bate-papo pra falar mal de relacionamento. Porque um dos amiguinhos era dominado pela mulher e não podia nem comprar pão que já apanhava. Sim, sofria abuso pesado. E nem era um abuso bom. Só que presta atenção, pera. Era um monte de cara, não tinha uma mulher no começo, um monte de cara pra falar mal de mulher. Assim, usando codinomes, né, pra manter a sua integridade moral na sociedade. Exatamente. Que nunca teve. Bonilha, Esteban, Ucho, que não é um codinome, porque né, ele praticamente é Ucho, ninguém sabe quem é Ucho. Quem é Caio, ninguém sabe quem é Caio. Pino, Glomer. E por aí vai. Então a ideia era essa, a ideia era falar mal de mulher. Eles viram que isso não ia dar muito certo. Por quê? Pra falar mal de mulher, você precisa ter contato com mulher. Aí eles falaram, bom, então pera aí, isso aqui não vai dar muito certo, vamos começar a falar de outra coisa. Aí eles começaram a gravar sem pauta. Por isso que é o podcast mais improvisado do mundo. Só que Bruno Aldi, vulgo Esteban, é um cara extremamente organizado. Né? Ele só não é organizado com tempo, mas ele é extremamente com sono, organizado. Né? E com sono. Mas ele é um cara extremamente organizado e ele começou a fazer as pautas, isso ali já depois, né, do episódio, provavelmente do 10. E aí foi aí que o Los Chicos começou a ter pauta. Mas mesmo assim, ultimamente a gente tem umas pautas aí que são 3 linhas só escrito, não tem nada de pauta, né? Não é uma pauta. Eu já vi uma pauta de um podcast que dizem que é um podcast grande, sério e tal, e velho, é bizarro, a pauta tinha quase 30 páginas. Caramba, é uma lauda o bagulho? É um TCC, mano. Cara. É uma parada bizarra. Então assim, isso que é um podcast que não é improvisado. Então a gente pode dizer que Los Chicos ainda é, né? E qual é a definição de improviso, caro ouvinte, caro participante? Eu fui procurar e descobri que improvisação ou improviso mostra a capacidade do ser humano em enfrentar os acontecimentos que se apresentam sem nenhum planejamento antecipado. Basicamente, estar preparado o que vai acontecer e conseguir se virar com o que vai acontecer. Só pra constar, você planejou falar isso aí? Sim, que eu anotei. Então você não faz parte do Los Chicos. Galera, abriu vaga para host. Se você é ouvinte aí do Paranerd, quer enviar, mande um e-mail para contato@podcastloschicos.com.br. Sim, mas não, aí se você tirar host, ninguém vai ler o e-mail. Mas ok, vamos lá. Continua aí. Então, para ver como a gente é improvisado, né? Porque o cara que hoje é host começou na leitura de e-mails. Tipo, ele foi galgando o cargo. Verdade. Porque ele era ouvinte, né? Não, eu era ouvinte. Eu era ouvinte até eu perder um Chico Show pro Ben. Aí eu perdi um Chico Show pro Ben. Aí eles falaram, porra, esse cara tem talento, ele é ruim o suficiente pra gravar aqui. Porque ele perdeu pro Ben, que era ruim. O Ben, pra quem não conhece, o Los Chicos, se você imagina o Rubinho Barrichello, ele perderia pro Rubinho Barrichello. É, isso verdade. Aí. A média de pontuação da galera no Chico Show era de 80, 100. O Ben era sempre 10. 15 foi o recorde. Bem 10. 15 foi o recorde, velho. E pior que é bem super bem 10. Cara, mas... Olha que legal, né? Deixa eu só fazer uma pontuação aqui. Os Los Chicos tá sendo representado pelos 4 participantes que eram ouvintes, né? Nenhum aqui é da formação original dessa porra. Sim, não tem nada. Um dos membros fundadores dessa porra aqui. Sim. Cara, eu diria que só sobreviveu um e é o cara que manda os boletos pra gente pagar. O resto da galera tá desaparecida. Sei não, hein? Isso aí. Será que os caras desapareceram porque o que motivou eles gravarem o podcast aconteceu? Eles foram dominados de vez? Ou será que foi golpe? Foi golpe. Ou foi golpe? Porra, agora o Rodolfo falou uma coisa que eu não tinha pensado, mas que faz muito sentido. Olha aí. Los Chicos é uma farsa, cara. Ele não é improvisado. Cara, eu não sei. Assim, se você for pensar que boa parte das nossas pautas, né, elas são ideias que aparecem do nada... Né? A gente fala, ah, vamos falar disso daqui. A gente escreve 3 linhas ali e começa a falar. Então, assim, se deixar, né? Tem o Johnny, tem você, tem o Rodolfo, tem aí que vai 8 horas de conversa, que a gente tenta dar uma cortada. Fácil. Porque senão a gente paga por minuto pro editor. Senão... Só os palestrinhos. Só os palestrinhos. Mas as outras coisas não são tão improvisadas, de verdade. Tipo, o Chico Show. Chico Show não tem como ser improvisado, caralho, velho. Caralho! A gente tem que trazer o bagulho pronto. Não tem como a gente improvisar aquilo. A gente tem que trazer os jogos, as coisas todas. A estrutura do episódio não é improvisada, né? Sim, agora, durante o jogo... A merda que vai durante o jogo não tem nada combinado. É tudo groselha aleatória. Você nunca adaptou o jogo do nada. Nunca criou uma regrinha nova. Criar regra não, mas eu já criei jogo enquanto a gente jogava. Vou precisar sair aqui rapidão, peraí. Oba! Foi dar um cagão durante a gravação, olha que legal. Aproveitando que o Johnny saiu, a gente pode falar do dia que o Malditão falou que tartaruga era réptil. Esse é o nível do Chico Show, cara. É esse tipo de coisa que você é obrigado a ouvir. Então, assim, tem improviso? Tem pra caralho. Aqui a ideia é toda oportunidade a gente ofender o coleguinha ou fazer uma piada em cima. Mas é, tem coisa que não dá pra improvisar. É o caso do Chico Show, que a gente já teve um episódio que levou 4 horas pra ser gravado. Nossa, isso foi improvisado, mano, mesmo. Esse foi esse triste, foi, né? Esse, o improviso foi pra gravar. Porque a gente tava com o jogo pronto, a gente tava com os participantes lá, a gente mudou, né? Teve participante que desistiu, a gente teve que mudar ali na hora, né? Porque teve que... Eu não lembro quem que saiu, acho que o Bruno que saiu, né? E apareceu na hora ali e foi... E acabou a gente gravando, foi um dos mais cansativos de gravar, mas foi um dos mais legais também. E quem salvou foi o senhor grande Nerdmaster aí, porque ele ensinou a galera do Laranjada como gravar um outro método e aí acabou desenvolvendo um outro método e, cara, rendeu. Sim, foi um outro método que já não existe mais também, a gente já teve que improvisar de novo pra conseguir gravar isso daqui. O Johnny dá uma cagada. Demônio, venha das profundezas, demônio. Exu Caveirinha, vem atrás. Não, o Johnny é Exu Petinha. É o Exu Petinha. Canta uma música da Xuxa que ele aparece, vai. Sim, não, porque... Joninhos foram passear lá no inferno. Porque você vai falar dos filhos do cara, mano, as ideias. Tá pesado isso aí, hein? Sei que invocou as crianças, não foi eu. Dalton, você me colocou num mundo maldito, cara. Preciso te agradecer, exato. Só porque você tá tentando pegar ouvinte e usar no meu nome, falando assim, escuta aqui o Dalton, Dalton é legal. Oh, você pegou? O pior que isso aconteceu, cara. Rendeu, cara? A intenção não era essa, mas... Olha aí, José Guilherme, o cara usou a minha bela simpatia e conquistou um ouvinte. Coitado, Eu a tornei um ouvinte. O ato libidinoso em si, eu não consumei o fato. Porque o que eu fiz? Dormi. Caralho, mano. Isso não me surpreende. Não sei porquê. Eu também não, cara. Eu acho que eu tô doente. Tem alguma merda acontecendo, não é possível. Meu Deus. Cara, que hora você acorda? Eu acordo 5 da manhã. Ah, velho, não tem nem como, né, mano? Você não tá doente, você tá cansado. É, queria te contar, cê, não o nome. Você acorda 5 da manhã pra quê, exatamente? Você acorda e vai trabalhar ou você acorda e vai... Eu acordo... Fingir que tá fazendo academia. Não, eu acordo, tomo café, pego minhas coisas, vou pro trampo, fico lá até umas 4, tem dia que eu saio 5, tem dia que é dedo no cu e gritaria, não tem horário pra sair. Mas é dia bom, né? E eu tô me alimentando mal pra caralho. Só pra constar, você trabalha com o que, Rodolfo? Eu trabalho no Gympass, cara. É uma startup de academias e eu fico negociando com os topzera que quer aumentar o preço das coisas achando que pode. E eu falo, não, cara, não aumenta não porque você vai receber menos dinheiro. E os otários acreditam. Basicamente isso. Sim, agora vamos falar das áreas do improviso. Estamos falando do que era Los Chicos, essa coisa que a gente chama de podcast. Agora vamos falar das áreas de improviso, mas temos uma mudança rápida aqui. Johnny foi invocado por Mr. Satan, né? Foi chamado em outro planeta aí pra resolver, fazer um exorcismo, coisa rápida. Tinha alguém vomitando verde, ele precisou fazer uma paradinha doida ali. Mas ele volta um dia, quem sabe um dia, talvez lá no Los Chicos, você possa escutar ele. Mas a gente vai continuar aqui falando das áreas do improviso, sim. Você pode usar improviso em várias áreas. Você pode usar nas artes, no trabalho, no dia a dia. Vamos começar falando de artes, teatro, stand-up, né? Porque o improviso em si é muito ligado com teatro. Todo mundo sabe disso, muito ligado. Começou ali na história dos teatros sem texto, né? Dos teatros sem script. As pessoas entravam ali e começavam a encenar. É, até lembro bastante do Rodolfo, por isso que tem aquela peça do macaquinho, né? Todo mundo conhece. Dedo no cu e gritaria. É, ou sem gritaria, né? Vai fazendo a faculdade. Roda, vai fazendo a roda, vai investigando o ânus do outro ali, aquela maravilha. E quando falavam de cheirinho de loló, não era droga não, viu? Era cheiro de rabo mesmo. Nem chocolate. Era cheiro de cheiro de toba, que é inconfundível, né? Ficou ali. Uma vez que você passou o toba na cortina, velho, pode lavar o tanto que você quiser que nunca mais vai sair. Não que eu tenha feito isso na casa do Dalton. Ainda mais se tiver o toba suado. Nossa, cheiro de toba e de água sanitária toda casa tem, hein? Normalmente eles estão juntos. Mas agora vamos falar... E vocês, senhores? Temos que falar sobre stand-up. Vocês gostam de stand-up? Vocês gostam do improviso no humor? O que vocês curtem, seus lixos? Cara, vou aproveitar aqui e vou começar. Acho que eu vou puxar mais para a questão da minha profissão. Eu sou professor de história. Não vou dizer que é a disciplina mais legal que tem, porque a mais legal sempre vai ser ciências. Comunista. Mas eu tento fazer a minha aula se tornar mais divertida, cara. Então, digamos que eu faça ali um stand-up com a história, porque eu conto de forma engraçada. Eu tento trazer alguns fatos históricos de forma mais cômica, até para que o aluno registre aquilo ali na cabeça dele. E quando você traz mais para o lado do humor, que vai de público para público, e aí você sabe quem é da minha área, que você trabalha com a turma, não necessariamente vai funcionar com a outra, você tem que improvisar, mano. Você não pode ser o professor chatão, você não pode ser o ferro e fogo, você tem que ser o professor engraçaralho em alguns momentos para tentar trazer ali a atenção dos jovens, né? Porque querendo ou não, você está disputando. Na maioria das vezes, cara, digamos assim, 90% das vezes funciona. Até porque eu estou disputando com um celular, estou disputando com um coleguinha que tem uma fofoca melhor. É complicado essa parte. Eu acho que é uma parte complexa aí, né? Do dia a dia do trabalho, mas talvez no seu caso você esteja muito mais perto de usar o improviso exatamente no jeito que eles usam stand-up, que eles usam humor em geral, para tentar trazer, né, a atenção, que é basicamente o que uma pessoa faz no stand-up. Os caras têm texto? Tem, mas eles chamam de linha, né? Ele tem a linha ali que ele tem que seguir e ele vai improvisando em cima daquilo ali. É o que a gente tenta fazer no Los Chicos. A gente tem gente que faz isso muito bem, né? No caso do Bruno, que aparece do nada com a piada. E em cima daquela linha, normalmente ali no Chico News ou em alguma coisa, você pega o tema e você inventa aquilo ali na hora. Agora, por exemplo, eu gosto muito de stand-up, então eu já até comecei a estudar um pouco pra entender melhor o que os caras fazem, e é insano, cara, na boa. É insano, o cara viver disso é uma parada que... Porque assim, você depende totalmente da sua criatividade. É o tempo inteiro você tendo que pensar, você tendo que sair do senso comum pra não virar praça é nossa, né? Porque se você fica na piada do dia a dia ali, você não vai muito longe naquilo, né? Cada um leva pra um lado. Eu sou mais do humor negro, então normalmente a piada bate na minha cabeça, já bate com alguma desgraça. Tem gente que é mais do que leva mais pro lado da sacanagem, tem gente que leva mais pro lado da depressão, né, Rodolfo? Por aí vai. Mas, cara, isso tudo que você tá dizendo remete ao teatro, né? Sim. No final das contas, é uma atuação o que você tá fazendo. Sim, e eu acho que esse é um momento legal pra gente falar de trabalho. Porque, assim, eu tento usar muito isso no trabalho, cara. Tipo, na boa, eu considero que eu tenho um personagem de trabalho. Porque eu no trabalho eu sou totalmente diferente do que eu sou em casa, totalmente diferente do que eu sou no podcast. Porque no trabalho, cara, é aquela parada. Ou você fica na defensiva, né? Ou você Sim. cria um personagem pra receber e improvisar em cima daquilo. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer daqui 10. Claro, não tem um trabalho que precisa improvisar tanto igual um advogado, né? Que precisa, porra, inventar umas loucuras. Mas meu trabalho no dia a dia, cara, é problema atrás de problema. Então, é resolver problema. Como você consegue fazer isso ficar menos maçante? Improvisando, velho. É fazendo piada, é improvisando as situações, tentando fazer as coisas de um jeito mais simples. Ou fazer, né, a boa gambiarra que a gente conhece. Porra, né? Tá aí uma... aí de gambiarra? Tá aí um assunto que eu sou bom na vida, cara. Os amigos que eu tenho aqui, qualquer coisa que quebra, que acontece, tipo, oh, mano, você não consegue arrumar, porque eu sou um gambiarrista nato. A minha ficha tem lá a classe gambiarreiro, cara. No dia a dia, como você mesmo disse, no trabalho, eu costumo dizer que um dia sem meter o louco é um dia perdido. Então a gente sempre vai improvisando pra conseguir trabalhar com mais eficiência, com mais leveza, pra não se estressar tanto com o trabalho. E no dia a dia é aquilo, cara, é a vida do bom brasileiro que vai vendo as oportunidades, ele tipo, cara, eu tenho que pegar isso aqui agora, tem que ser no improviso aqui, esse momento... Pra eu chamar atenção na reunião e virar o foco, vender o que eu tenho que vender e acabou. Exatamente. Então tipo eu. Um inodê. É tipo um inodê, cara. Só eu vi isso aí, hein? Eu vi isso aí, hein? Só que sem esquema de pirâmide. Né, Dalton? E Bitcoin. Da porra. Então, cara, o muito do humor aqui do Los Chicos, a gente pega dessa ideia do stand-up, da pessoa que tá gravando. Que aí, às vezes, assim, você tem uma tia sua que tá assistindo aí o podcast. Suponhamos que o nome dela seja Sueli. E a gente zoa a pessoa dentro do episódio, às vezes, de forma indireta. Mas é aquela tia igual do... É aquela tia que é meio nerd. Aquela tia meio nerd. Tia Jocasta? É meio Elton John, assim, né? Meio... É aquela tia que parece o Gugu Negro. Ah, vocês são muito arrombados, velho. Posta pack do pezinho. Nossa, manda áudio do pezinho, velho. Ele tá revoltado aqui, ó. Ele tá mandando cabeção desgraçado. Olha aí, tá vendo? Eu acho que é pro Dalton isso daí, cara. Não isso nada, isso não. É o que a gente faz, assim, maior parte do episódio. Quando é um Chico News, obviamente a gente tenta improvisar em cima do que já vem das notícias. A gente dá uma lida quando a gente tem tempo, né? Porque o podcast é improvisado mesmo. A gente dá uma lida nas notícias. Quando chega lá no momento... tem esse problema. O host só joga ali a chamada e a gente trabalha em cima. O cara da comédia stand-up, né? Ele tem muito de fazer isso. De improvisar, às vezes, numa pessoa que tá na plateia e fala alguma merda e tudo mais. É não perder a chance. A gente faz a gambiarra, às vezes, em cima de uma piada que outra pessoa fez pra melhorar aquela piada. Sim. Tanto que, às vezes, a gente consegue conectar, né, as piadas. Então, tipo... com as notícias, teve, né? É, teve um tempo atrás que a gente começou com um nome de chocolate, eu não lembro o que, que era a notícia. Cada um foi falando o nome de chocolate, pra, uma piada com o nome de chocolate, o negócio foi encaixando e foi um improviso ali, não é nada que a gente combina, sabe? É que aparece na hora. Muitas vezes, eu como host, eu tenho que improvisar por um motivo muito fácil, que a notícia é ruim. Tipo, a gente pega uma notícia que ela já é a piada por si só. Então não tem o que inventar aquilo ali, sabe? É aquilo ali. A notícia deu risada e acabou. Não tem, ninguém consegue criar nada em cima daquilo. Então a gente tenta jogar pra outro lado pra ver se a gente busca outra piada, porque aquilo não vai render mais. E aí normalmente acaba indo pro host em cima, né? Pra fritada em cima de alguém, né? Ou é o Dalton, como sempre. Né? Ou o Rodolfo, se ele, se ele estiver dormindo. Antigamente era o Pino, né? Que a gente gostava de fazer isso com o Pino também. Mas aí ele emagreceu, perdeu a graça. Ele emagreceu, ficou gostoso, né? Ficou ali, deu até uma encorpada de rola, que era uma coisa que não dava antes, pra ver muito. É, antes com as reais 20 arrobas que ele tinha, não dava pra ver muito. Agora que ele caiu pra menos de 10 arrobas, apareceu uma coisa. Né? Dá até pra brincar de chupação. É estranho, cara, é estranho aparecer assim do nada. Não sei, talvez ele tenha operado ali e colocado. Mas isso aqui, esse assunto tá dando água na boca aqui. Tem um outro assunto que é interessante, que é um outro meio de usar o improviso, que é se livrar de situações embaraçosas. O que vocês usam isso? Vocês conseguem se livrar das coisas ou vocês acabam se enrolando mais? Cara, vocês fazem com isso? Aí tem uma eu teria clássica. Que me livrar da minha vida, né? Porque puta que pariu. Tem uma clássica que eu caí na adolescência. Acho que hoje em dia eu conseguiria sair dessa situação mais fácil. Tava na porta da escola. Te chamaram pra brincar de troca-troca, chegou sua vez e foram embora, entendi. Era de gato Mia, né? Aí era no escuro e tal, eu não vi. Não, mas não era nesse dia não, foi em outro. Eu tava na porta da escola e alguns amigos conversando e tal, e aí chamaram uma menina que tava assim do meu lado de Marciana. E aí, não sei o que, Marciana. Aí na segunda vez, eu, metido engraçadão, por isso que eu gravo podcast de humor, falei, ih, vai deixar, estão te chamando de Marciana. Pensa aqueles 2 segundos assim que o universo para, o mundo para de girar. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, então, o meu nome é Marciana. Cara, eu dei aquela respirada fundo, então, eu conheço uma marciana e tal, e já era, cara, já era, tem certos momentos que só desiste, cara, aceita, o nego vai te zoar mesmo e é a vida. Cara, nessas horas aí, o que eu faço é continuar as piadas, por mais que a situação já esteja feia, porque aí a pessoa leva pro lado da brincadeira e acaba amenizando a situação, ó. Sim. Já teve uma situação que eu nunca esperei acontecer na minha vida, que eu consegui reverter a ideia por conta de, tipo, fazer piadola o tempo todo e a pessoa falar, mano, você é retardado, você é da hora. E foi uma situação bem triste. Cara, eu acho que conforme a gente cresce, é o melhor jeito, né? Se você pegar o improviso, é o melhor jeito pra você fugir das situações, principalmente agora que se fala muito em bullying, né? Então, tipo assim, o que é o bullying, cara? Se for parar pra pensar, é o excesso de uso de uma piada, de uma coisa que cansou ali, que já passou às vezes até de uma piada, mas tipo, cara, a história do Césio, né? Tipo isso, tipo a história do Césio, mas e se isso não afetar em nada o cara, entendeu? Se ele gostar, né, do se ele não, tipo, se ele entrar na parada ou se ele simplesmente ignorar, não vai ser bullying, entendeu? Ou como o Nerdmaster tá falando aqui, que é aquilo que bota em cima do Pires. Legal? Eu acho. Caralho, que piada de tiazona, véi. Caralho. Tá vendo? É nessas horas que a gente tem que zoar o cara, porque ele manda uma piada que nem o Bruno, que gosta de piada ruim, não faria, mas a gente não perde a chance. Eu acho que o Bruno faria, cara. Eu acho que a Beth também. A Beth também. Tá vendo? É isso que acontece aqui, cara. O nome, cara, da tia nem é Beth e ele tá chamando ainda. Como que a gente se livra de uma situação dessa agora? Não tem como se livrar de uma situação dessa. Primeiro que o cara entra na conversa escrito, cabeça ou lindão. Você já vê que a autoestima do cara é maior que a própria cabeça dele. Vocês querem ver uma piada? Uma piada que algum maldito chamado José Guilherme insistiu e pegou? É o tal do adulto. Simplesmente porque eu, das vezes que falaram isso, eu falei, adulto é teu pai. Sim. E os caras insistiram nessa piada. Tanto que na gravação tem um adulto reverso. Olha aí. Mas por que isso pegou? Primeiro que eu comecei com isso não era de zoeira. Eu comecei a te chamar de adulto porque seu nome é muito difícil. Te chamar de Dalton, dá muito trabalho falar. Aí escrever também. Aí adulto é mais fácil. Aí sai mais rápido. Acabou indo adulto, adulto, adulto, adulto. Aí o que aconteceu? O Mr. Índio começou a te chamar de adulto também, né? Mr. Índio. Mr. Índio. Pra quem não conhece, o Mr. Índio é um colega dos nobres cavaleiros aqui, né? Que é o Mr. Y, que é o Rogério com Y, que acho que é o único Rogério com Y que existe, talvez, não sei. Que grava com esses dois retardados aqui no Siriguela Podcast. Eles vão falar depois desse tal de Siriguela. E o Nerdmaster tá falando aqui, a Dalton difícil me chamou de analfabeto. Cara, primeiro, não é a Dalton, o nome dele é Dalton só. Olha aí, mais um analfabeto. É, tem mais um analfabeto. Só que a Dalton é mais fácil, entendeu? E acabou ficando Adalto. Aí às vezes a gente chama de Adalfo, chama de Adailton, sei lá, o que vier aí. O importante é que ele aborto. Responde. O importante é que meu nome não é Alexandre, né? Tá vendo aí? Alexandre aí, falou... não, Alexander. Alexandre, né? Ele tá falando que Dalton é fácil. É, realmente, o Dalton é fácil, né? A gente... É só dar bom dia. Nem precisa insistir muito, você passou do lado dele e já tá querendo, né? Ainda mais agora, cara. Se oferecer uma fração de Bitcoin ali, qualquer uma que você quiser, ó. Pegou. Então, um galera, basicamente o Loxicos é isso aí, só cara. Só botar a mão nas costas que ele levanta o rabo. Exatamente. Loxicos é isso, a gente fala muita merda, a gente se corta. Quando o Rodolfo tá gravando, ninguém consegue falar porque ele corta todo mundo. Verdade. A gente tem que improvisar nas gravações. Quando tem um tema mais específico, tipo Chico News, a gente é um pouco mais organizado. Mas a maioria dos episódios a gente improvisa no máximo que dá. Às vezes, como o José Guilherme falou lá no começo, a pauta é 3 linhas. A gente grava um episódio aí que deve ir ao ar daqui uma semana ou duas, depende de quando você está ouvindo esse episódio, já saiu, sobre defeitos, que tinha 3 linhas a pauta. Sim, e rendeu exatamente. 3 horas de gravação. Rendeu 3 horas de gravação e eu descobri cada coisa, velho. A gente sinais, descobriu vejo sinais. Você quer saber o que está acontecendo? Você quer saber o que está acontecendo, cara ouvinte? picpay.me/losticos. Exatamente. Vire padrinho que você vai entender o que tá acontecendo lá no Losticos, porque a parte pesadona da conversa só vai sair pro padrinho. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque se a gente soltar isso na internet, a gente é preso. Né? E o altas revelações, cara. Não, tem uns bagulho ali que não dá pra soltar, não, velho. Nem a Kodak não consegue essa. Não, se a gente soltar o bagulho no YouTube, na hora, o YouTube fecha a conta e fala, mano, vocês são loucos. Tá metendo louco aqui, não? Tá achando que Google é bagunça agora? Você é louco, cara. Isso é um absurdo. Só deixo pra você, ouvinte, sinais. Se um dia você entender isso, você vai falar, mano, esse maluco é retardado. Por que ele tá falando isso num podcast? Opa. 4 e depois sinais. Exato. Nossa, 46, velho. Sem mais. Nossa. Números, né? Números. Cara, eu fui pesquisar esses dias o que é... E tudo aconteceu depois que o Dalton saiu, né? Que é melhor, caralho, hein? Muito cuzão. Eu sei que você não tá entendendo nada, ouvinte, mas é o seguinte, eu só vou deixar na sua cabeça. Acabou a gravação, eu tive que pesquisar como é um sutiã 46. Foi basicamente assim que terminou a conversa, porque eu tava... Quase cabe a minha cabeça, hein? Foi meio abismado, cara. Foi um negócio meio assim, saí meio tonto da gravação. Pra você ter uma ideia. Só retardado. Se fizesse um teste ali, velho, não tem. Se fosse pra encaixar o rabo do burro em alguém ali, a gente encaixava na gente mesmo, porque não tava dando. O negócio tava bizarro. Bizarro, bizarro. Mas vamos voltar pra nossa pauta, que eu nem sei se a gente tem pauta. Ah, sim, temos agora um finalzinho aqui, que quais são os melhores casos de improviso que vocês conseguem lembrar com vocês ou com outras pessoas... ou sei lá, uma coisa que vocês viram que vocês falaram, mano, caralho, se livrou bem dessa, velho. Vocês sabem de alguma boa aí? Cara, eu diria que o Rafinha Bastos, só dele não tá preso, né, cara? Depois de falar que ia comer um bebê, eu acho que isso é um caso de vitória, né, cara? Ele trabalha com comédia stand-up, improviso, e o cara tá aí, tá bem, né, cara? Sim, e tá melhor do que os outros, né? Que os outros acabaram indo pra Globo, o outro grava um programa chato pra caralho na Cultura. A maioria caiu no ostracismo, né? Só ele que falou, cara, minha vida é isso aqui, é minha arte, eu vou seguir ela e foda-se, continuo comendo bebê. E gravou um especial pra Netflix depois ainda falando que comia de novo. Foi mais ou menos o que ele quis dizer ali, né? Mas, bom, sei lá, eu acho que esse foi um ótimo caso aí, né, de se livrar. Deixa eu tentar lembrar alguma cena de improviso boa que a gente teve, cara. Ah, cara, se for falar de improviso mesmo, nossas edições do Los Chicos são improviso, cara. Porque, assim, tem esses dias algum podcaster, sei lá quem foi, que postou o ciclo da edição ali. Que é recebeu áudio... Quem? Eu não foi lembro aquele direito. Lá, pô. Foi aquele lá. Ah, Los Chicos era bom. Aí postou ali e falou, que é edição, aí é... Como é que era? Alinhar o áudio, cortar, não sei o que, não sei o que. O nosso é assim. Pegou o áudio, viu que é do Rodolfo. Desistiu. Multa a faixa, multa já a faixa multa a faixa todinha. Dele e fala, caralho, que merda, velho. Deu merda podcast de novo. De uma hora, é 8 horas de trabalho pra poder sair. E ainda assim sai daquele jeito. Quando o Rodolfo fala, parece que ele tá dentro do próprio cu, né? Mas esse problema foi resolvido, olha aí. Foi, mas, bom, né? Pensa a propaganda enganosa, cara. O cara chegou assim, falando grosso e tal, vozeirão. Primeira gravação ele já cagou no pau. Segunda ele dormiu. Terceira ele dormiu. Quarta gravação, áudio cagado. Quinta gravação, áudio cagado. Agora que tá melhorando, tá vendo aí? Caralho, quando eu era, Chicos, quando eu era convidado era melhor, né? É, tipo isso. O maluco dormiu na gravação, velho. O maluco dormiu no meio da gravação. E olha que Los Chicos tem, assim, Clarinha gritando de fundo. Tem trem passando na gravação do Johnny. Tem ouvinte, ó. Tem integrante assistindo pornô no meio do episódio. Se você não conhece isso, você tem que ouvir cagando, os episódios antigos, cara. Tem gente Pino no cagando. Banheiro dando descarga. Pino cagando, velho. Já aconteceu também. O arrombado do Pino jogando, aí ele põe o microfone, esquece, colocou no silencioso, fica xingando os caras. Nossa, mano, tem de tudo, velho. Tem o Johnny brigando com o integrante por causa da Bíblia, com os caras falando que a Bíblia era errada. Cara, o episódio que ele ganhou a fama de satanista, vocês tinham que ver. Sim. Qual que é o número desse episódio aí, Dalton? Vai, fala no improviso. Cara, deve ser o 79, 77, é o do inferno, cara. É, procura o episódio de inferno, que foi o episódio que o Johnny fez dois participantes católicos pararem de gravar. Nunca mais os caras apareceram, não sei porquê, né? Talvez. A gente tem um outro improviso que a gente costuma fazer, que é a nossa leiturinha de e-mails, né? Porque assim... Com um programa novo agora... Sempre tem um programa novo, né? Tem o programa que... O último programa que a gente fez aí de improviso é leitura e interpretação de tweets de algum participante. A gente pegou os tweets da Dani e a gente tentou interpretar na visão de uma indígena que mora no interior do... Sei lá do de interior, onde. Do interior, né? É, no interior do interior do interior. E é isso, cara. Então vamos tentar interpretar o que ela tava querendo falar. Tipo, aí a mina posta assim, queria tanto uma pamonha. Tá? Tipo, mano. Pamonha? Opa, sério, esse é outro episódio. Mesmo. Pamonha pra mim é outra parada, velho. Pamonha pra mim é que aí o Rodolfo já apareceu com a pamonha, já aí fudeu com tudo, velho. Não apareceu porque ela não me descolou um emprego bom. Não olha, era ouça essa. Ouça o episódio de Dia dos Namorados, entenda essa história da pamonha. Era a sua pamonha. Então é isso aí, a gente já improvisou demais aqui, a gente já falou demais sobre Los Chicos. Se você não conhece Los Chicos, por favor, ouça Los Chicos. Se você não conhece o Cidadela, triste. Ouça o Cidadela Geek também. É. Ouça aí o Cidadela também pra criticar. Porque a gente tem, inclusive, isso é uma coisa interessante dos nossos ouvintes, tanto do Cidadela, do Los Chicos e tal. Tem gente que improvisa pra ouvir. O cara ouve, vai reclamar. Ele escutou o primeiro minuto e falou, opa... Nós temos também. Tem um cara que escuta o primeiro minuto e ele falou, opa, esse aqui tá sem o Dalton. Beleza, agora dá pra ouvir o resto. Tipo, caralho, velho. Tipo, é legal. Nós temos de tudo. Nós temos um que chama todos os integrantes esquerdopata. Acontece, temos um que odeia o Johnny. Tem um que é meu fã. Que é um, ele paga padrinho pra me xingar todos os dias. Mas é tá isso errado. Aí. Não sei. Só ver bem se ele tá errado. Não sei se ele tá tão errado. Eu acho que a gente tinha que pagar ele por esse favor. É realmente um favor que ele faz pra gente. Xingar o Dalton. E eu gosto bastante porque eles xingam o Dalton de madrugada. Então o Dalton acorda já... Acorda... 6:30 da manhã já tem ofensa, já, mano, gratuita. É cinco da manhã, eu tô tomando café, os caras já tá metendo o pau no Dalton. Bom dia, seu filho da puta. É isso aí. Mas aliás, gente, para antes das 9 da manhã, todo dia. Aliás, a gente podia aproveitar esse momento aqui pra mandar um abraço pra uma pessoa de muito garbo e elegância, né? Conhecido como Roberto Moreira. Filha da puta! A gente tem até um recado aqui que o Marcinho mandou. Não sei direito quem que é esse tal de Marcinho, mandou aqui. Eu conheço a irmã do Marcinho, ela é amiga do Roberto. Ele mandou aqui pro Roberto que é o seguinte, deixa eu ler o recadinho dele aqui, tá escrito assim. Roberto, seu filho da puta, minha irmã tá na ACD até hoje, seu arrombado. Não sei o que isso quis dizer, mas... Fica o recado aí pro Roberto. Nossa, esse Roberto é muito maldito, cara. Puta Roberto que pariu. Escroto, velho. Que, aliás, escutem esse Laranjada só pelas Robertagens, que é o cara que paga de machão, mas ele tem um tesão no Nerdmaster todo dia. O dia dele só começa quando, né, o senhor Alexandre Nerdmaster manda um bom dia, aí o Roberto fala, agora meu dia começou, tá vendo aí? Agora eu se consagro. Isso quando ele não fala do Gabrielzinho, amigo de infância. Amigo de troca-troca. Gabrielzinho é foda. Mas o Nerdmaster é um cara também do improviso. O Nerdmaster é do improviso. Primeiro que ele tem um pack de fotos dele no Telegram. No Telegram, né? Já começa improvisando aí. Já vê que a autoestima do cara tá lá em cima. Aí ele manda uma foto dele e já manda um oi Roberto embaixo. Já marcando o Roberto... Já pra falar aqui, ó, seu macho tá aqui, fica tranquilo. É mijando no poste, né, cara? É ursão, pô, é ursão. O Roberto curte um ursão. Então o Nerdmaster não vai deixar de mandar o... Certeza que ele não tira nem a barba pro Roberto não ficar triste. Que, aliás, Roberto, a gente pode falar um pouco até do Laranjada, porque tá no tema do improviso. Que o Laranjada foi... Cara, assim, eu vejo o Laranjada como... Pensa que o caralho, fugiu o nome, que o churume é a cocaína ali, né, feito ali e tal. Aí pegou a sobrinha, falou, vamos fazer o que com isso daqui? Vamos fazer um crack com isso daqui? A merla, né, a merla. Não vamos fazer isso daqui. Não, joga isso tudo fora aqui e tal. Aí foram lá no lixo buscar e fizeram laranjado. Você pode falar que o Los Ticos cruzou com o Chorume, tentou abortar e saiu laranjada. Apertaram Los Ticos até virar só o bagaço e saiu laranjada, olha aí. Foi o que saiu, cara. É exatamente o que o Nerdmaster tá falando aqui, é o crocodile do Chorume. É o bagulho que, assim, se usou, você fica igual o Dalton, na hora. Na hora que o bagulho bateu lá no pulmão, já... Você fica brilhando em azul... E os caras fazem questão de contar a vantagem que eles são a cópia descarada do Chorume do Los Ticos. Cara, Chorume é conhecido como néctar do lixo aí, ó. Néctar mendigo. Aí os caras pegam e falam assim, não, vamos copiar esse e vamos copiar o outro, que é o mais improvisado. Mano, não sabe, vai prestar, velho. Sabe qual que é a parte mais da hora, Dalton? Que a gente pau não de pode... bique. A gente não pode falar dos caras porque a gente já copiou eles. Sim, cara, mas eu quero deixar uma denúncia aqui. Estamos na vida pra isso, hein? Eu vou deixar uma denúncia aqui. Eu sei qual é essa, eu sei qual é essa. Uma denúncia boa, denúncia grande, que é o seguinte, o Chorume... Opa, esse é de outro podcast. Chorume copiou a pauta nossa esses dias. E vai ter mais views, vai ganhar mais dinheiro e vai ter mais RP. Qual pauta que eles copiaram? Eles copiaram dos funções de super-herói no mundo de paz, foi a última pauta que eles fizeram. Lançamos esse ano, hein? A gente lançou esse episódio já deve ter uns 3 meses, mais ou menos. Gravamos no Carnaval, se eu não me engano. E é, exatamente, gravando no Carnaval, lançou já tem um tempão, e eles gravaram agora, se bem que, né, se for ver a edição do Arnaldo lá, isso já devia estar tá no... Já tá uns 4 anos gravado, Mas não, não tô acusando eles. Não é treta que eu quero aqui não, Sr. Nerdmaster. Não é isso não. Eu só tô falando que eles copiaram a pauta nossa. Significa o quê? Significa que a gente é tão ruim ou melhor que eles. Porque eles são muito ruins. Não tem como, né, chegar no nível de ruindade ali. Mas a gente estando ali entre os 3, 6, 9, talvez, quem sabe, a gente possa usar o nosso improviso aqui quando ninguém morre, quando ninguém precisa sair para fazer um trabalho, ou quando a Clarinha não começa a gritar de fundo, a gente não sabe nem mais quem tá falando, porque uma gravação do Los Ticos é basicamente uns bastidores do programa do Sérgio Malandro, velho. A gente não sabe em que porta tá o macaco, a gente não sabe porra nenhuma. A gente para só os, sabe... para os ouvintes, eu vou dar até o número do episódio, episódio 88, funções para super-heróis em um mundo de paz. Cara, é muito parecido com o do Showroom. E o nosso é do dia 11 de abril. Olha aí, ó. Fica a denúncia. Você é ouvinte do Showroom. Nós fizemos esse primeiro. Talvez o nosso não esteja melhor, mas a culpa é do José. Ele tava lá. Não, a culpa não é minha, não, cara. A culpa é, sei lá, nem sei quem gravou essa porra aí. Mas é isso aí, velho. É improvisando e cantando. A gente tá tentando criar o nosso filão, que é o nosso filão de listas. Quer pegar os prêmios, Nobel, prêmios, sei lá o que, que a gente vai falando as merda lá e tá rendendo. Tá dando certo. Ultimamente as pautas de lista tão... Quando alguém vai cheirando cocaína, velho, nossa, pesado. Pesado, pesado, pesado. Que a gente tem pessoal que cheira aí, né, Rodolfo? Oi? Bom, é isso aí. Eu acho que é isso aí. A gente já chegou no nosso máximo aqui de improviso. Eu estou com muito sono e o Sr. Nerdmaster está digitando tudo em letras maiúsculas. Caps louco, caps louco. Eu acho que ele está loucão aqui. Igual todo velho faz, né? Acho que ele não está conseguindo ler, aí ele precisa digitar com a letra maior. Né? Caps louco. Você está gritando, Nerdmaster? Eu acho que eu também estou. Isso aí. Então é isso aí, vamos acabar com isso daqui. Ouça Los Ticos, ouça Cidadela Geek, ouça... Para Alternativo e todos os podcasts da família aí do Paranerdia. E é isso aí, tem mais algum recado para dar? Não sei, acho que não. Podcast novo saindo aí pela família Los Ticos, logo menos, um podcast de improviso. E quem vai tocar esse podcast é o Dalton. Porque ele cara, tá, o improviso sendo... vai fazer o Rodolfo gravar todo episódio sem cagar no áudio, gente. Vocês vão ouvir um podcast improvisado, onde o editor vai salvar o episódio. A cada tentativa que ele falhar, a gente tira R$1 do Padrim e manda lá pra ACD pra ajudar a irmã do Marcinho. Abraço, galera. 100% qualidade. Tchau, gente. Isso aí. Um abraço. Hashtag Hermafroteta. Partiu! Segue a teta. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.